pelos Evolution, controle Salvador, sobre os fones de mães de visuais, 15006, Evolution 017, da ponte no Zé de Marido. Kilo Zulu, reporte Rota Rádio. Apenas 4206, decolado, passando no teste. Azul 4206, contato com a DAC, 2330, direto em campo. 330, direto em campo, azul 4206. Kilo Zulu, foi direto final da pista 197. Achando identificação, mantenha nível de voo 1115, reporte meio ideal de descida. Passou do contato radar, afastado meia dúzia, 5 milhas, oeste do VLR Salvador. Gente, deixa para 15006, ajuste 1010, 1010. Posso autorizado o Dextrack na conseguir a pista. Oscar no 463. 27 decolado 2000, já estamos controlando 20, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, está 3897. Salvador, está 3897, nação 19. Está 3897, contato radar, disponível 340, direto Leda. 340, direto Leda, está 3897. Vitor Índia Júlio S, sobre radar de voo visual. Ajuste em Salvador 1010, reporte no Salvador de Paris. autorizado, costuma 0, vento 1.00 graus, 1.3. Costa Preta. Voz de Serra para o curso localizador, curva à esquerda na proa 1230, essa proa intercepta. Volta para 2 metais, aí estamos lá no Pantera. Esquerda 1-3. 3-1, sua para Oliver Cashfresh, na terra do Gato 0, chamando através do Gato 2. Vai subir para o pés, o 1500 é devido a algum tráfico? Vamos fazer o pés. A gente está mantendo o meu, autorizado no meu, é forte para o Cavés Norte 3. O meu pés para o Cavés Norte 3. Eu tenho descido 2 mil pés, a gente está no 0.0 milímetros com estabilidade.

Crestado, vendo a pistola 0, chamando através da Chute. Todo o céu está reduzindo, reporta para o Velho Norte, Sérgio 73. Azul 2781, passa mil pés, agora Uno, transição alerta. Azul 2781, boa tarde, contato com a dana decolagem. Mantenha a reserva de decolagem até 2007, após 2007, direto. Seguinte, mantenha até 2000, após 2000, vou eletro para Azul 2781. Estou correndo entre os 3 mil pés, curva esquerda, está no 0, chama através da sua. Esquerda, meu pé,